4, autorização, Porto Seguro, com Alfa. Falando assim, tá? Acho. Roger, call for taxi 09973. Roger, call for taxi 09973. Giro 78, solo 21, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 7. Direita Alfa Juliette, portão 7, na 3, zona 78. Europa 084, where is your copy? Where is your copy, Europa 084? Here to Madrid, flight level 370, according to flight plan route. Buca Departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure, and Zipar Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. After Departure, left turn. The score code is 5417, and Salvador Departure Control 120.8. Pushback and stand up, call me for text, America, Europa 34. Ponto seguro aprovado, nível de voo 80, via UIC 33. Coral Uno Bravo e a saída, com a primeira curva à direita. Código 0221 e o controle em 120, decimal 81. Autorizado para Porto Seguro via 833, da cola da 190, com piso da Coral 1 Bravo, nível autorizado 180. A curva será à direita, o transponder 0221, 1208. É o controle de elevador, 1234, parte 3, posição 3. Correto, puxa acionamento 2774. Câmara 2774. Solo 2305 para puxar acionamento na 05. Claro, sem problema. Só um minutinho eu já te pago o nível. Só um minutinho, já coisa não. Já, sem problema, só ainda vai carregar aqui, só pra desligar. Muito obrigado, hein? Nada. Salvador, o TAM 3305. Se autorizar, a gente faz o push com a sauda lá, parte 3, e não atrapalha o táxi da Europa. Não, o problema não é a Europa não, é, o problema é o Sideral, que tá bem atrás do senhor, não tem como o senhor fazer isso também. Já tá finalizando, aí já te libera pros pés. Não, só que eu não acho que era a Europa, só que eu não sei como aguardar. O nosso teste 2 me escuta? Sempre. Reautorizado, nível agora é o 340. Bom, muito obrigado. Chamador azul 249, 9 pronto para fazer aqui o funcionamento de distribuição 4-5. Azul 4959, aguarde. Aguarde 5001. 7-3, we have 02 on board, 4 hours and 15 minutes, Delta 18, Leon. Max approved by Epron 1 and Ninja on holding point. Contact this frequency for departure. Roger, text approved to 1.10, we'll call for takeoff, 9973. Europa 084, tax approved via Apron 1A Ninja on holding point, contact the frequency for departure. Okay, so clear to taxi via India and we'll call you on the frequency Europa 084. Autorizado, chame para o táxi. 0021, copia dessa? Afirmo. Mostra a porta da Guarulhos. Só um minutinho dessa cópia. Aqui, escuta. Você não faz a Glock 1, alto. Sim, você já vai coordenar com o controle para tirar as velas do Glock no alto. Salvador Azul, 499, para um táxi com 67 a bordo, 2 horas 50, situação no metro de Salvador. Quem se vai para o táxi, 499? Olha, táxi, 499. Europa 08, Fort Lear, Lanata, and the coffer, no A10, the wind is 120 degrees, 9 knots. Yes, for Lanata, take off, no A10, Europa 08, Fort Lear. De previsão para o azul do T64. Batilhou o voo 1-723. 723, complete final, e o FCA na sua Euro 8, na sua logística. Voo 1723, continua a aproximação aguardando pista livre, informa Airbus da Europa, iniciando rolagem pista 0. Salvador 3305, para o Spartak, tocando a Fortaleza, 2 horas e 40, COB 89. Taxa autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pati Índia, volta para o Pati 4959, siga o Airbus da Tanta ao ponto de espera, laçando para a decolagem. Tanta de ataque, traz o Tanta, traz o Tanta 59 da plataforma. Zoom 2774 na escuta? Na escuta, 2774. Teria condições de pessoal pushback simultâneo com o Boeing da Rio, que está na posição 6 ou 1000? Sim, sim. O recinto não está sendo totalmente pronto? Não, 972 do solo. Europa 084, Bonnet 35, contact Salvador Departure Control 1208. 408, Europa 084, Bonnet aqui. Voo 723, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Pouso, pista 1-0, voo 1-0-2-3. Tio 5972 na escuta. Azul 2774, puxa a sua chama para o táxi. Puxa a sua chama para o táxi, 2774. Azul approach, geral 9973. Geral 9973, go ahead. Request, please to fly visible, detection. Okay, contact now, receive center, frequency 128.8, find even 126.0. 5972 está totalmente pronto para o pushback? Afirma. E o 5972 coordena com a equipe de solo para efetuar o pushback juntamente com o ATR da Azul na posição 3 Lima, ok? Afirma. da aeronave da companhia próximo à Índia para liberar seu pushback. Agora sim, autorizado, 5001, nos chame para o táxi. 7-2-3, Palo 3-7, libere a direita, táxi autorizado de Alfa, estilo para o PAT 3. No PAT 3 eu tenho que sinalizar 12, a profissão prevista no meu sistema é a 1 Romeu. Atente porque está vendo neste momento pushback no PAT. Liberando a direita, autorizado o PAT de Alfa, a posição é 1 Romeu, para o voo no 7-2-3. Afirmo, Alfa Kilo para o PAT 3, posição 1 Romeu. Alfa Kilo para o PAT 3, posição 1 Romeu, com 1723. No 3305, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus e no 09. Autorizada a decolagem, então. Autorizado o prosseguimento da aeronave, voe direto para a Vitor 369, deixa para 4 no 6, privado no seu prosseguimento, que não há 1020. Autorizado Guarulhos, no 1340, conforme rota do plano, Peugeot 10, Taubaté. A subida será São Uno, Leda Mótiva, o controle não autorizou a bloque 1 Alfa, com curva direita, o código 5424 e o controle 190, decimal 8. Correto, chama para puxa acionamento, 9021. Decola 39, controle 908. 908, 3-0-7. Com o 2-7-7-4, com o 55, 3 horas, vitória, aguarde para cá. 2-7-7-4. Foi, volta 3-3-0-5. 3-3-0-5, contato no radar, sobre a via da Fuca para o nível 3-3-0-5. Via 330, 330. Número 3, até o ponto de espera, lançamento a frequência predatória. Ok, confirmando como número 3, então, segue via Fátima 1, Índia, azul 774. Sobre 4959, decola 41, no controle 208. 208, Brancher. Salvador, boa noite, Azul 4959, decola, passa 1200. Azul 4959, boa noite, contato tardando a colagem. Suba e mantenha o voo 140, após passar 2003, autorizado, vai direto coral. Sobe 140, após 2000, direto coral, o 4959. Passar o 369, está aqui o procedimento, 6212. Chalene é 2x2, autorizado o final do procedimento e lance uísque. Então, se chutando. Como se autoriza o final do procedimento da nave em forma nacional? E5972, autorizado decolagem pistão no zero, vento no 30 grau, 72. Posição de uma hora, 9 milhas, mesmo rumo, passando 07-0 em subida para nível de voo no 40, tipo alfa, tango 72. Extrato visual, 5500. S74 da Zonta, Liga da Liane, meu Deus, 0. Lima, 0, 0774. Coloco 48, controle Salvador, 1208. Controle Salvador, 1208, obrigado. Solo Salvador, 1208, 1072. E o 5972, boa noite, contato Aranha Decolagem, suba via São João, para nível de voo 340. Decolagem de São no 0, vento no 30 grau 7. Iniciando a decolagem azul 4959, autorizado o voar direto e o COVID. E o COVID, passa o prazo. Thank you. 054, afirmativo, deixa até 050. Prepare a subida Momo, transição Froti e aguarde cópia. Momo Froti aguardando cópia, tá 4738. Seu 9021, autorizado Pátio 1, Estado de Índia, reporte pronto no ponto de espera da 10, o ajuste no 020. E quem vai chamar a voz de espera? Foi o 9021. Na M2, 12, no solo 54, libere direita na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, Taxi Juliette. Direita Alfa, ingresso para Juliette, reporte. Boa noite, boa noite. A senha de identificação deixa para nível de voo 050 via chegada para o mediano. Espera pronto, 9021. Senha 9021, autorizado a unhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 109. A linha decola na 021. 5972, chame centro de Recife em 128 decimal 35, caso negativo 95 decimal 1, no bom voo. Corrigindo a frequência 128 decimal 35. 1354, desça para 13.010, ajuste de altímetro 1020, autorizado o final do procedimento INS Oxway, pista 10, informe estabilizado. Pista 2007, ingente altímetro, autorizado Oxway, da pista 10, informe estabilizado, informe 34. Conta para cópia. 4732, autorizado Fortaleza, via rota Zulu 19 até Bangu, após DCP Abuco, após conforme rota do plano, o nível 350. Circuito de saída Momo, transição Frotir, decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5427, controle 120, decimal 8. Autorizando Fortaleza, nível 350, Zulu 19 até Aerovia. Decola da 10 com curva esquerda, Momo Frotti, transponde 5427, controle 1208. Corrijamento correto, portão 07, chame pronto, são 4738. Chamará o 4738. Boa noite, sem identificação, quem se mantém em nível de voo 050, via chegada a Bomé de 1 não. Tango Vito, boa noite, Salvador Palmas, confirme a radial de saída. Compacto. Azul 4959, serviço será terminado 51 milhas no setor sudoeste de Salvador. Chame controle de Léo, na frequência 120, decimal 1. Apolo 7, primeira curva à esquerda, realiza o perfil de saída Momo, Cogibo, após, conforme rota do plano. Responde ao 5414 e o controle Salvador 120, decimal 80. Já cruzou a visão com o tráfego, pode voar, pode lá. Eu não vou dar para uma voz de caminhação que você entrevistou. Tem um Oscar tendo visto, cotejamento correto, o filme e o POV alternado pelo visto. Quando pronto, livre acionar, chame pronto para o táxi, o táxi com o Oscar Tango Vito. Olá, Luzes 4, boa noite, sem identificação, desse mantém nível de voo 060, via chegada do mês de 1, informo que é o número 4 na aproximação. Portão 4738, para pushback e acionamento no portão 7. Autorizado, portão 4738, reporte pronto para o táxi. Voltar para o táxi, 4738. Continuado o procedimento, chame torre 18, 18, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, Duna, 098, veio direto Duna. Duna, 354, Duna 354, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado pouso 10, voo 9354. Eu vou dar via chegada do Médio 1. 09, 8, vista 2, no final do procedimento, ele é que foi pista 0 em forma estabilizada. 0902, vamos chamar o centro de registro em 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1, solicite a coisa de morte, mas vamos ver. Confirme a frequência do centro. 98 decimal 35, caso negativo 95 decimal 1. 59021. 3600, deixa para 3 no 10. Altímetro 1020. Autorizado táxi, pátio 1, táxi em Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto, o ajuste 1020. R6224, Rio, utilizado descida 4010, altímetro 1020. Libera direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi em Juliette. Na sua escuta via da Alfa, reporte para ingresso, Juliette, na sua escuta. 0, qual foi a sua velocidade indicada? 2309. Gente, chamou a 6224, qual foi a sua velocidade indicada? Eu sou cheio de São Paradis, número 9. Cruzes, 4 pista para 2 e 6. Fechando a minha 2 e 4, a gente está com o seu localizador, curva direita na 3050, o som estabilizado. Número 1970, vem utilizar a descida 3000 pés, ajuste de altímetro na 020. 3020 com 970. 3600 estabilizado. 3600 corrigindo. Complete final do procedimento, sendo torre 1 na 8, decimal 951.970, confirma sua velocidade indicada. 240. Gente, boa no 970. Gente, chama minha 224, bate para a chamar 3. 0 passando aí de Serra. Então, 3600, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, pelo 3600. O seu 4738, decolado 114, chame controle 120, decimal 8, tem bom voo. 1208, 4738, obrigado. O Papa Tango, o Papa Tango Vitor, na escuta? Tango, Oscar, Tango, Vitor, na escuta, na 2. Salvador, Momo, Tango, 4738, perfil da Momo. Tango, 4738, contato Aranda Colares, subvia Momo para nível de voo 350. Momo para 350, quanto possível, gostaria de voar pro time. 4738, autorizado o código. Código, obrigado. Gol 1970, reduza para 3009. Reduzindo, gol 970. Chamei a minha 224, passando duro, completo final do procedimento, chamei torre 1 na 8, decimal 9513. Obrigado. No 970, vista 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, pistão no zero, informe estabilizado. 2000 pés, chama a estação de voo, gol 970. Turn 3152, heading 2000 feet, ultimate heading 1020. Boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de vista livre. 6224. Pé 3600, no solo 17, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, até o 10, na sua escuta. 624, transado com o pistão no zero, vento 130 graus, 109. Atango Oscar, Atango Vitor, é a torre. Continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. 40 mais 0.